Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. A picada do rio. Na Colônia Santo Ângelo, a vida prosseguia seu rumo em janeiro de 1858, quando o Barão von Calden realizou o sorteio dos lotes coloniais na chamada picada do rio. O lote número 1 coube a Carlos Streck, em 8 de janeiro do mesmo ano. Carlos era natural de Pilburg, Kreis Neustettin, Pomerânia, e havia vindo do porto de Hamburgo no Brig Guilhermina e chegado à capital Porto Alegre na escuna Benito Castro, no dia 21 de novembro de 1857. Carlos Streck trabalhou em sua terra natal, marceneiro e oleiro, e trazendo consigo as ferramentas que foram fundamentais para o desenvolvimento de suas atividades artesanais. Como seu lote colonial se situava próximo do rio Jacuí, ele, juntamente com um grupo de imigrantes, trataram de criar um pequeno porto para embarque e desembarque de produtos agrícolas e de mercadorias. O local ficou conhecido como Porto Agudo. Estes imigrantes realizaram o trabalho de derrubada na mata para que as embarcações pudessem aportar na barranca do rio Jacuí. Na década de 1860, iniciaram-se, entre os colonos, as primeiras tentativas de viagens para transportar rio abaixo até Porto Alegre. Carregamentos de feijão, banha, batatas. Anos mais tarde, ocorreu a febre do transporte de toras de madeira de lei. A maior parte da produção de arroz da colônia Santo Ângelo foi escoada por embarcações pelo rio Jacuí. Por muito tempo, o chamado Porto Agudo foi o principal ponto de embarque e desembarque de produtos manufaturados e agrícolas. Ali, em 1896, a famosa Companhia de Vapores Santo Ângelo faria a sua sede de uma empresa que foi responsável pela alavanca do progresso econômico da região de Agudo. Havia outro ponto de embarque e desembarque, que foi utilizado por João Gerdau em suas atividades comerciais. Com o passar dos anos, surgiram ao longo do rio Jacuí outros pontos de embarque e desembarque, muito importantes para o desenvolvimento da colônia Santo Ângelo.